VIH. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. se abraçar assim do meu jeito. Quero estar juntinho, bem agarradinho, num amor perfeito. Quero te beijar, quero te sentir no meu coração. Seguir o teu beijo com o meu desejo, cheio de paixão. Deixa, eu quero saber o teu corpo bem juntinho ao meu. Pois podes ter a certeza que te levo ao céu. E eu sei que dirás depois, hoje serás meu. Deixa, eu quero saber o teu corpo bem juntinho ao meu. Pois podes ter a certeza que te levo ao céu. E eu sei que dirás depois, hoje serás meu. Eu sei que dirás depois, hoje serás meu. Deixa, eu quero saber o teu corpo bem juntinho ao meu. Pois posso ter a certeza que te levo ao céu. Eu sei que dirás depois, hoje serás meu. Deslizar, me pega de jeito na pista. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Dans les pays d'ivoire تبغيك عايشة ونموت عليك هادي سيد حياتي وحبي انتي عمري وانتي حياتي تمنيت ان عايش معك غير انتي عايشة عايشة هيك وتموى عايشة عايشة انا نبغيك عايشة عايشة طابا عايشة عايشة ونموت عليك عايشة عايشة Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. avec toi et prendre un peu mon temps. J'aime regarder tes mains et sentir ton odeur, m'approcher près de toi, m'enivrer ta douceur. Strangers' eyes, where to begin? show me your little boogie back. Pretty, pretty, pretty baby, show me your little boogie back. If you can't make it boogie, I swear you ain't nowhere. Down low. You can put it on the table or either lay it on the floor. Cause I'm that real boogeyman. Yes, I'm that real boogeyman. Yes, I'm that real boogeyman. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Para ti, há tantas rosas no nosso quintal. Trouxe a mais linda que eu vi antes que venha um vendaval. Elas são tantas de variada cor, lindas brancas, rosas e vermelhas, perfumadas e bem cheirosas, como o perfume do nosso amor. Deteste a rosa, minha princesa, por isso sou feliz, tenho a certeza. Que a rosa que colhi tem a beleza do grande amor que sinto por ti. Da testa rosa, minha princesa, por isso sou feliz, tenho a certeza. Que a rosa que colhi tem a beleza do grande amor que sinto por ti. Fui apanhar uma rosa para ti. Há tantas rosas no nosso quintal. Trouxe a mais linda que eu vi antes que venha um vendaval. É para ti esta prova de amor e que te faça sempre sorrir. Recorda com muita alegria, mesmo se um dia eu partir. Na testa rosa, minha princesa, por isso sou feliz, tenho a certeza. Que a rosa que colhi tem a beleza do grande amor que sinto por ti. Na testa rosa, minha princesa, por isso sou feliz, tenho a certeza. Que a rosa que colhi tem a beleza do grande amor que sinto por ti. Por isso sou feliz, tenho a certeza. Que a rosa que colhi tem a beleza do grande amor que sinto por ti. Da testa rosa, minha princesa, por isso sou feliz, tenho a certeza. Que a rosa que colhi tem a beleza do grande amor que sinto por ti. Da testa rosa, minha princesa, por isso sou feliz, tenho a

puso en Sarabuche, acá se puso en Sabacho.

passée de 30 minutes. Eh bien, bienvenue à tous et à vous toutes si vous prenez l'écoute. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec l'émission de l'accordéon tous les dimanches. Nous sommes déjà, eh bien, le dimanche, et bien sûr, avec le retour, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'accordéon pour faire plaisir. Et donc, pour vous, j'espère que tout s'est bien passé pour la matinée, et puis donc, eh bien, j'espère que ça va continuer pour l'après-midi avec l'accordéon. Et je vous laisse avec tout simplement la valse et puis le tango. Arc-en-ciel, un amour de la femme. violettes qui se font compter fleurettes en dansant joue contre joue. Le tango du bal musette dans l'ambiance des guinguettes. Un dimanche au bord de l'eau, dans les bras d'un hidalgo, c'est le plus beau des tangos. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Voici donc deux morceaux avec Bayon et puis juste après, la marche begin. Amours, corps à corps, les yeux de velours. Si vous ne savez pas danser, venez vite, on va vous montrer. Vous voyez, c'est pas difficile, balancer comme les gens désirent. Ce pas typique est de retour, dansons le baillon des amours. Moi je l'avoue, tu me fais craquer. Oui, tu me fais un drôle d'effet. J'ai le cœur qui bat carnaval. Ce soir on est les rois du bal. C'est si bon de faire dans tes bras ce joli baillon avec toi. Typique de retour, affaires. Tous les danseurs ont comme des ailes. On s'élance à tout petit pas, déhanché vif à la fois. C'est une danse idéale pour deux, qui ravit tous les amoureux. Vous voyez, c'est pas difficile, balancer comme les gens décident. Ce pas typique est de retour, dansons le baillon des amours. Dansons le baillon des amours, dansons le baillon des amours. soir Marinette, c'est sûr, il y a toujours de l'entrain. Des rigolos en chemisette, on n'est pas coincé, mais c'est très bien. On est bien chez toi Marinette, ça se passe un peu comme en famille. C'est vrai qu'elle n'aime pas les courbettes, il faut que ça démarre pour la grandie. Tous les dimanches à 15h pétante, elle est à votre disposition. On rigole, Marinette est contente, tout ce qu'elle aime c'est la porte au néon. Sans manière, est-ce des messages, je vous en réponds. Il y a juste une petite chose à pas faire, c'est de lui marcher sur les arpions. Il y a juste une petite chose à pas faire, c'est de lui marcher sur les arpions. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Voilà donc, bien, je vous laisse avec tout simplement le Foxtrot. Et ainsi, le tcha-tcha. le plus beau. Chacha du monde, c'est celui mon petit cœur que je danse avec toi. Le plus beau, chacha du monde, comme un amour tout neuf, il est là dans tes bras. Le plus beau, chacha du monde, j'ai beau chercher ailleurs, vraiment je ne vois pas. Le plus beau, chacha du monde, c'est au fond de tes yeux qu'il danse, danse pour moi. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel.

m'a lavé le béguin. Elle m'a dit j'ai compris, je suivrai ton chemin. Toujours à ce beau jour divin, elle me dit souviens-toi, nous étions amoureux, je suis venu vers toi, maintenant nous sommes heureux. Nous avons de bambins qui font tout comme nous, ils font les yeux câlins aux filles de chez nous. En coupant le raisin et buvant le vin doux, dans les villes de Chantin, on s'amuse comme des fous. Chaque fois en septembre, tous les ans on revient, refaire les vendanges dans les villes de Chantin. On chante tous ensemble en buvant le bon vin. La bourrée nous rassemble, on danse avec entrain. We'll be right back.

t'embrasse. Je te serre sur mon cœur. Je sais qu'un autre a pris ma place. Pensant briser notre bonheur. Mais vois-tu jamais rien n'efface. Empreinte d'un si grand amour. Et je saurai garder ta place. Tu me reviendras un jour. Je sais que la chair est fragile et qu'un beau jour on peut faiblir. Mais malgré les joies, les plaisirs, le cœur a bien son mot à dire. Et quand on vit un grand amour, le passé revient un jour, et on revoit nos plus beaux jours, et puis on y revient toujours. Comment veux-tu que je t'embrasse, que je te serre sur mon cœur. Je sais qu'un autre a pris ma place. Sans briser notre bonheur. Et vois-tu jamais rien n'efface. L'empreinte d'un si grand amour. Et je saurai garder ta place. Car tu me reviendras un jour. Quand je rentre le soir, je sonne. Je vois tes grands yeux rêveurs. Tu me regardes et qui s'étonne. Mais tu comprennes ma douleur. Chaque jour je prie la madone. Afin de soulager mon cœur. Tu sais très bien que je pardonne. Malgré tout, parfois j'ai peur. Comment veux-tu que je t'embrasse, que je te serre sur mon cœur. Je sais qu'un autre a pris ma place, pensant briser notre bonheur. Mais vois-tu jamais rien n'efface. D'un si grand amour, et je saurai garder ta place, car tu me reviendras un jour. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc à marcher ainsi le passo. Thank you.

Paris. Et oui, on soupire, mais pour y parvenir, un bisou, on se sourit. Un instant de silence, tendre confiance, des amoureux de la vie. C'est encore la même chanson. Le petit négro est de matin bon. Nico. Salut Manata, c'est moi, je reviens. Souviens-toi le mal fringué. Même sans toi, tu vois, j'y suis arrivé. Grâce à lui, j'ai gagné. Où que tu sois là-haut, regarde-moi. Ta musique vivra. On aimera encore ta trompette en or, le son de ta voix. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et puis avant d'écouter le Charleston, voici donc un pot-pourri. C'est la plus belle, écoute-la chanter le soir. Levant la porte, devant ta porte, ou sur le banc, tu viens t'asseoir. La lune blanche sur toi se penche et met du ciel dans tes cheveux. Mon cœur soupire et semble dire, c'est toi que j'aime et que je veux. Di la schiattar e non ti comprapresse, non ti struggi a riguardar lesti, piammo ciansula lesti, piammo ciansula funiculi, funicula, funiculi, funicula piammo ciansula funiculi, funicula lesti, piammo ciansula Leschi, viamo chiamsula, puriculi, puricula, puriculi, puricula, viamo chiamsula, puriculi, puricula. Marie Tourmelle, c'est la plus belle, écoute-la chanter le soir, levant la porte, devant ta porte, tout sur le banc, tu viens t'asseoir, la lune blanche, sur quoi se penche, et met du ciel dans tes cheveux, mon cœur soupire et semble dire, c'est toi que j'aime et que je veux. Les fleurs d'oranger Valencia tout rivage où le nuage emporte nos rêves légers Valencia fleur perverse qui nous verse tous les parfums tour à tour je t'aime car j'ai le bonheur suprême dans ton paradis d'amour. C'est la plus belle, écoute-la chanter le soir. Levant la porte, devant ta porte, ou sur le banc, tu viens t'asseoir. La lune blanche sur toi se penche et met du ciel dans tes cheveux. Mon cœur soupire et semble dire, c'est toi que j'aime et que je veux. Tarantelle, la belle, ah oui, c'est toi, c'est ton je ne sais quoi. Ronde folle qui affole et qui met tous les cœurs dans des mois. La belle, oui, c'est toi, c'est ton jeune, c'est toi. Mon de Pologne, Apollo, et qui met tous les cœurs en émoi. Ah, ta rondelle d'amour. Ah, on t'aimera toujours. Marie Tournelle, c'est la plus belle. Écoute-la chanter le soir. Levant la porte, devant ta porte, ou sur le banc, tu viens t'asseoir. La lune blanche sur toi se penche et met du ciel dans tes cheveux. Mon cœur soupire et semble dire c'est toi que j'aime et que je veux. Quel changement, pourquoi bouder sans cesse? Ce ne sont plus les amours d'autrefois. Des caresses sur caresses, et maintenant tu me laisses aux abois. Tu ne dis plus ce joli mot je t'aime que si souvent, chérie, tu me disais. Oh, réponds-moi, réponds-moi si tu m'aimes. Oh, réponds-moi, dis-moi que t'ai-je fait. Réponds-moi, réponds-moi si tu m'aimes. Oh, réponds-moi, dis-moi que t'ai-je fait. Tu ne sors plus le soir en promenade, prendre le frais assis sur le gazon. Tu fais semblant d'être toujours malade. Dis-moi pourquoi baisser à la maison. Tu ne mets plus le soin dans tes toilettes, et tu n'as plus cet air si gracieux. Quand tu me vois, tu me tournes la tête, en même temps que tes jolis yeux bleus. Quand tu me vois, tu me tournes la tête, en même temps que tes jolis yeux bleus. N'aurais-tu pas certaines maladies qui les unissent, les amants si souvent? Trop bien connu le mot de jalousie. Rappelle-toi d'être à tous tes serments. Ne vois-tu pas mon front se décolore, un doux baiser me ramène vers toi. Je l'ai juré et je le jure encore, car t'es mon Dieu, je n'aimerai que toi. Je l'ai juré et je le jure encore, car t'es mon Dieu, je n'aimerai que toi. Car t'es mon Dieu, je n'aimerai que toi. Car t'es mon Dieu, je n'aimerai que toi. Thank you.

bonheur ressemble à ça. Je voudrais bien te garder dans mes bras et ne plus te quitter. La vie ne fait que commencer et n'est pas prête de s'arrêter. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.

laisse avec tout simplement, eh bien, avec la bourrée et le complice. C'est fête et on est là tous entre amis. J'ai le cœur country, j'ai le cœur country. Ça fait du bien de s'amuser à la folie et de bien profiter de la vie. Quand j'imagine la petite maison dans la prairie, j'ai le cœur country, j'ai le cœur country. J'ai mon chapeau, mon foulard et mes bottes vernies. Pour le grand rodéo, c'est parti. L'ambiance, il n'y a pas mieux, je crois. Tous en ligne, comme de joyeux cowboys. En cadence, on tape dans les mains. Notre danse fait peur aux Indiens. Et on est là tous entre amis. J'ai le cœur country, j'ai le cœur country. Sans voyager, on est tous aux États-Unis, dans un joli ranch du Tennessee. C'est moi Johnny et je t'appelle la belle Suzy. J'ai le cœur country, j'ai le cœur country. Emmène-moi sur le chemin du paradis, dans le Grand Canyon, moi je te suis. On fera un très grand feu de bois. On verra si le coyote n'y est pas. Si tu danses le country avec moi, je te ferai voir mon harmonica. J'ai le cœur country, j'ai le cœur country. J'ai le cœur country.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà donc, et bien, ils sont tous à sa fin. On va terminer l'émission avec la Java. Voilà, on va se retrouver donc et bien, dimanche prochain. Et ainsi mardi, et puis ainsi vendredi. Alors, à partir de 13h30 jusqu'à 17h. Voilà donc, et bien, je vous dis bonsoir à vous toutes. Em Portugal Continental e na Madeira são 2 horas nos Açores. Em destaque nesta edição. 5 pessoas morreram num despiste de carro em Monchique. na Nacional 266. Está dominado o incêndio que ainda ardia nas últimas horas em Ceia. Era o fogo que começou há 11 dias em Erganil. Nos Mundiais de Canoagem, Fernando Pimenta compete a esta hora em mais uma final. Vamos saber se há pódio durante este noticiário. Notícias, edição da jornalista Rita Fernandes. Cinco pessoas morreram num acidente em Monchique, na Nacional 266. Um carro despistou-se. Esta tarde é o que explica a Antena 1, a porta-voz da GNR, Lígia dos Santos. Temos um registro de um acidente na Estrada Nacional 266, entre Pulselgais e Barracão. Correu um despiste seguido de capotamento de um veículo ligeiro, do qual infelizmente resultaram cinco vítimas mortais, que eram os ocupantes do veículo, naturalmente. Confirma-se que foi seguido de incêndio no veículo? Sim, sim, sim. Infelizmente, este veículo, após o capotamento, incendiou-se. Temos, neste momento, os nossos meios no local. Encontra-se também no local o Núcleo de Investigação de Crimes e Acidentes de Viação, que irão investigar as causas e tudo o que esteve na origem deste acidente e tudo o que envolveu este acidente, que infelizmente acabou por vitimar estas cinco pessoas. Temos neste momento ainda a Estrada Nacional interdita em ambos os sentidos, sem previsão de restabelecimento da circulação. Por causa de um acidente, é o que explica Lígia dos Santos, a porta-voz da GNR, um carro despistou-se em Monchique, na Nacional 266. Cinco pessoas morreram neste acidente. Está dominado o incêndio que nas últimas horas ainda andava pelo concelho de Ceia. É o incêndio que começou no Piódão, em Erganil. O incêndio ardia já há 11 dias. O comandante da Proteção Civil Nacional, Pedro Araújo, diz que agora é preciso continuar com os meios no terreno. Mantemos neste teatro de operações 413 veículos com 1.273 bombeiros apoiados por 7 meios aéreos. Pese ao facto do incêndio ter sido dado como dominado, ainda há muito trabalho neste teatro de operações, nomeadamente em operações de consolidação e rescaldo. É ainda uma tarde com muito trabalho para a Proteção Civil, também para os bombeiros e todos aqueles que combatem o fogo no terreno, mas a esta hora está dominado o incêndio que começou no Piódão, em Erganil, há 11 dias e que nas últimas horas ainda andava pelo concelho de Ceia. A esta altura é em Louriga, precisamente em Ceia, que é preciso ter mais cuidado, é o que explica também o comandante Pedro Araújo. Esta é a frente que continua a merecer especial atenção por parte dos operacionais. É uma zona de difícil acesso, em que a progressão é feita por pessoal apeado com ferramentas manuais e neste local os operacionais vão ter ainda longas horas de trabalho. Esperamos que estas ações permitam manter o incêndio estável e não haver expansão da área já ardida. Em Louriga, Ceia, é este um dos pontos que é preciso ter mais em atenção, é o que diz o comandante Pedro Araújo da Proteção Civil Nacional. O incêndio que começou no Piódão, em Erganil, ardeu durante 11 dias, chegou a passar pelos distritos de Coimbra, Castelo Branco e Guarda, mas está agora dominado. Hoje ergueram-se bandeiras da Ucrânia na Praça de São Pedro, na mensagem de domingo do Papa. A Ucrânia assinala hoje o Dia da Independência e, por isso, o Papa Leão XIV pediu paz para a Ucrânia numa mensagem de união do mundo para com os ucranianos. Hoje ci uniamo ai nostri fratelli ucraini, che il Signore doni la pace al loro martoriato paese. A mensagem deixada este domingo pelo Papa, uma mensagem dirigida à Ucrânia que hoje assinala o Dia da Independência. No Grande Prémio da Hungria em MotoGP venceu Marc Márquez, é a 10ª vitória do piloto espanhol nesta prova. O Grande Prémio da Hungria em MotoGP O português Miguel Oliveira terminou em 12º lugar. No futebol, o jogador do Porto, PP, não vai jogar hoje no Porto Casa Pia. Ele tem uma lesão no olho, é o que explica o clube no site oficial. O Porto recebe hoje o Casa Pia às 18h. É um jogo com relato na Antena 1, dentro da emissão especial de desporto, que arranca aqui na rádio às 17h30. Antes, e já daqui a pouco, às 15h30, arranca o Famalicão Gil Vicente, jogo da jornada 3 da Primeira Liga, jogo acompanhado pelo repórter Nuno Braga. Boa tarde, Nuno. Já sabes quem são os jogadores que vão entrar em campo? Como é que está o ambiente por aí? A tarde de muito calor, bancadas ainda por preencher, os jogadores lá embaixo em exercícios de aquecimento para um derby minhoto. De um lado o Famalicão em alta, 100% vitorioso e por essa razão um dos líderes do campeonato à entrada para esta ronda, sem golos sofridos, quer manter esse registro para voltar ao topo da tabela, igualando Sporting e Moreirense, que para esta jornada já jogaram e venceram. Do lado oposto está o Gil Vicente, que entrou com o pé direito na presente edição da Liga, mas que na jornada passada, apesar dos bons sinais demonstrados, não conseguiu contrariar em casa a superioridade do Futebol Clube do Porto. Significa que, em caso de triunfo, iguala o rival desta tarde na tabela. Contudo, é bom lembrar que a turma famalicense já não perde em casa desde dezembro do ano passado. Fez deste estádio uma autêntica fortaleza. Hoje vai a jogo com uma alteração em relação à passada jornada. Rafa Soares surge no lugar de Pedro Bondo, à esquerda do setor defensivo. O guarda-redes é Karen Vites. À direita, na defesa, Rodrigo Pinheiro. Centrais são Léo Realpe e Justin de Haas. O já mencionado Rafa Soares à esquerda. Meio campo com Matias de Amorim, Van der Looy e Gustavo Sá. Nas faixas do ataque, Gil Dias e Sorriso. O homem mais adiantado é o francês Simon Elisor. Do lado do Gil Vicente, há duas mexidas em relação à derrota com o Futebol Clube do Porto. O Andrew mantém o seu posto na baliza. À direita, hoje, surge Zé Carlos. Os centrais são Elindi e Boatu. À esquerda, vai fechar Konama e o campo com Cáceres. Outra novidade é Santi Garcia. E mais adiantado surge Luís Esteves a alimentar o ponta-de-lança Pablo Filipe, assim como nas faixas Martim Fernandes e Bermejo. O árbitro desta partida é Pedro Ramalho, da Associação Futebol de Évora. No vídeo, o árbitro vai estar Manuel Mota, da Associação Futebol de Braga. Nuno Braga, obrigada, bom trabalho. Tu que vais continuar a acompanhar este Famalicão Gil Vicente, que começa daqui a pouco às 15h30. Um jogo com informações aqui na Antena 1. Mais logo às 17h30 abrimos emissão especial de desporto aqui na rádio para acompanhar o Porto Casa Pia, jogo que começa às 18h. Nos Mundiais de Canoagem, Portugal consegue mais uma medalha para a dupla João Ribeiro e Messias Batista. Eles ganharam medalha de prata na prova de K2 500 metros. O atleta Messias Batista está satisfeito com esta conquista, mas ele não esconde que queria mesmo era o ouro. Faltou esse bocadinho, mas como o João disse, acho que não devemos ficar tristes com segundo lugar. Viemos com a ambição do ouro, mas somos campeões do mundo K4, vice-campeões do mundo K2. Vamos voltar para casa com duas medalhas em duas distâncias olímpicas. Não sei se há algum atleta que repete isso, mas estamos cá. É o primeiro ano de ciclo olímpico. Até me sinto mal a dizer isto, mas parece que sabe a pouco. Messias Batista, ele faz dupla com João Ribeiro nesta prova de velocidade em caiaque. João Ribeiro também tinha esperança de conseguir o ouro. Acreditávamos muito que era possível levar dois títulos mundiais para casa. Quando ficámos um bocadinho desiludidos a ser vice-campeões do mundo, sim, mostra tudo o que nós queríamos ganhar aqui. Não tenho muita noção da prova, só foquei no meu, em fazer a nossa prova. Tinha noção que os chubacos estavam ao nosso lado, tinham ficado para trás. Só na parte final é que olhei para o lado e vi que os jogos tinham ganho. Foram melhores, dar os parabéns a eles, que foram os melhores. João Ribeiro, que faz dupla com o Messias Batista. Eles ganharam medalha de prata na prova de K2 500 metros, hoje nos Mundiais de Canoagem. Também competiu já hoje Fernando Pimenta. Ele está, aliás, também agora noutra final. Já lá vamos, mas na primeira prova do dia o pódio escapou a Fernando Pimenta. Ele ficou em quarto lugar na prova de K1 500 metros, apesar de dar a certeza de que deu tudo nessa final. Foi uma prova, acho que muito bem disputada. E pronto, dei tudo aquilo que tinha e mais alguma coisa. Ficou mais... mais do que 100% dentro de água. Infelizmente esse 100% hoje não foi o suficiente. Mas é assim, é o desporto. Tenho que estar de consciência tranquila que dei o meu melhor. Deu tudo, diz Fernando Pimenta, ele que ficou em quarto lugar na prova de K1 500 metros. Mas a esta hora, nos Mundiais de Canoagem, é precisamente Fernando Pimenta que está a competir noutra final, final de K1 5000 metros nestes Mundiais de Canoagem, que estão a ser acompanhados pelo repórter Horácio Antunes, que se junta neste noticiário em direto. Olá, Horácio, como é que está a correr essa prova? Falta muito para acabar e para sabermos em que lugar fica o português, Fernando Pimenta? Entramos na última prova, na última reta quase final, já estamos na última volta destes 5 mil metros e Fernando Pimenta está no trio perseguidor, está na frente, está na terceira posição, atrás de Pedersen, o dinamarquês, que lidera estes 5 mil metros. Depois é Lovemore, da África do Sul, e Fernando Pimenta em terceiro, quase que será... já quase para o sprint final nestes campeonatos do mundo que trouxe até Milão 14 atletas nacionais, 12 na canoagem, 2 na paracanoagem, com resultados muito positivos, como já ouvimos nestes campeonatos do mundo, com essa medalha de ouro no K4 500 metros, também a prata no K2 500 metros e o bronze de Fernando Pimenta, que ficou em terceiro então no K1 1000 metros. Fernando Pimenta que está agora a lutar então para conseguir de novo o bronze nestes campeonatos do mundo, nesta prova de 5 mil metros. Dizer que, e fazendo um resumo destes campeonatos do mundo, Iago Babiano em K1 200 metros ficou em décimo, Teresa Portela no K1 também 200 metros, 13º lugar, 12º para Beatriz Fernandes, também em C1 200 metros. Nas provas de 500 metros, Fernando Pimenta no K1, 4º lugar, João Ribeiro no K2 e Messias Batista, medalha de ouro. Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Batista e Pedro Casinha, esse ouro tão importante para a seleção portuguesa. No K4 feminino, Teresa Portela, Ana Brito, Ana Rodrigues e Inês Costa foram 14º, e no C2 feminino, 500 metros, Beatriz Fernandes e Inês Penetra foram 9º. Nos 1000 metros, o bronze para Fernando Pimenta em K1 1000 metros, e agora nesta prova, nesta reta final que está prestes a terminar, estes 5 mil metros aqui na pista de Milão, onde estiveram 73 países, cerca de 800 atletas, e esta é mesmo a última prova para encerrar estes mundiais de canoagem. Fernando Pimenta que tem dito, Horácio, que tem dado tudo na água, não é? Para conseguir o melhor resultado possível nestas provas, e agora está prestes a terminar mais uma, como dizias. Pois, e agora acaba de ser ultrapassado e Fernando Pimenta está a ficar para trás e parece que foi agora ali atropelado. Fernando Pimenta foi travado ali no seu barco e já não vai ficar em terceiro. Fernando Pimenta vai ficar terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Vamos continuar a acompanhar. Fernando Pimenta a ficar na 7ª posição, está prestes a terminar esta prova de 5 mil metros, longe então desses lugares do pódio. Fernando Pimenta a ficar em 7º lugar aqui na prova de 5 mil metros masculinos nestes Mundiais de Canoagem em Milão, Itália. Horácio Antunes, obrigada. É o repórter da Antena 1 que está a acompanhar estes Mundiais de Canoagem com Fernando Pimenta a falhar o pódio pela segunda vez no dia de hoje. É um assunto que continuamos a acompanhar aqui na Antena 1. Edição de Rita Fernandes, simultâneo Antena 1, Antena 1 Açores, Antena 1 Madeira e RDP Internacional. Toda a informação em permanência na internet em noticias.rtp.pt. Muito boa tarde, passam quase 15 minutos das 3. Está com a Antena 1, está com a Rádio Liga Portugal. Antena 1,

já nos deixou, mas fica um legado enorme. Por exemplo, este I Don't Wanna Lose You, editado por Tina Turner em 1989, o álbum Foreign Affair. Está a conter um bom resto de domingo, espero que se encontre bem. Seguimos com a música. Os The Happy Mass trazem-nos Sol, Sol da Toscânia. E a partir das 3:30 da tarde vamos ficar atentos ao que acontecerá no jogo da Primeira Liga de Futebol Famalicão-Gil Vicente. A reportagem será do Nuno Braga. Se houver golos, vai ficar a saber através da sua rádio, através da Rádio que Liga Portugal. A prevenção de incêndios começa em si. Começa em todos. Sempre que usar maquinaria, nas atividades agrícolas e nos espaços rurais... Tenha consigo um extintor e o telemóvel. Em caso de incêndio, ligue 112. Não use maquinaria em dias de perigo muito elevado ou máximo. Nem em dias quentes, secos e ventosos. Não corra o risco de começar o próximo incêndio. Portugal chama. Por si. Por todos. Saiba mais em portugalchama.pt com o apoio do Fundo Ambiental. 4 ou 5 degraus. Melodias ao entardecer. No Passo de Maiorca, na Figueira da Foz. Dia 30 de agosto, Jéssica Pina. Posso ser rainha deste chão. Dia 13 de setembro, Georgia Cecil. E ainda, DJ Set. A partir das 5 da tarde, com entrada gratuita até aos 12 anos. Apoio Antena 1. Posso ir de besta bestial. Dos campeões, playoff, segunda mão. Esta quarta-feira no Estádio da Luz, Benfica, Fenerbahçe. Relato de Nuno Matos, comentários de Luís Cristóvão, reportagem de Eduardo Gonçalves. Benfica, Fenerbahçe, esta quarta-feira, com emissão especial depois das 7:45 da tarde. Antena 1. Viseu e Satão 88.2. Está de férias? Então espero que aproveite, que goze bem, merece. Música para os próximos minutos, Flagra na versão de Criolo, ainda Shout, álbum Songs from the Big Share dos Tears for Fears, Gin, com entre aspas, e por nos darem tanto a voz de Ana Bacalhau, tudo na Antena 1. Bom resto domingo. Escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Se a Débora quer o Gregory Peck, não vou bancar o Santini. Minha garota meio West, eu sou o Sheik Valentino. Mas de repente o filme pifou, a turma toda logo vaiou, acenderam as luzes, flagra, flagra, flagra. Cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Se a Débora quer o Gregory Peck, não vou bancar o Santinho. Minha garota meio West, eu sou o Sheik Valentino. Mas de repente o filme pifou, turma toda logo vaiou, acenderam as luzes, flagra, flagra, flagra. We'll be right back. música. Ligue à Antena 1.